Tríptico 240 será o número 2 para aproximação, vai seguir o tráfego da companhia. É, está 12 horas, 12 milhas, mesmo rumo, cruzando 080 em destino, Alfa Tango 72. Tríptico 240. Volo 041, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. Obrigado, boa tarde. Direto Vitória da Conquista, após decolagem curva à direita, 5532 é o transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Pesado Conquista 180, decolada 10 na árvore, após direto Conquista, curva à direita após decolagem, aloca 5538, 208.2. 5532 é o transponder, me chama para o propulso no parte 3. Negativo, 5538 aloca no transponder, contar a porta. Para o táxi azul 4089, está com 105 a bordo, autonomia 3,46, alterna da Leão. Você vai manter até através do gate 62, aguardando para prosseguir o azul. Gente, mantém para o gate 62 para prosseguir. Azul 4089. Ok, eu estou com o controle de Salvador. O controle, o Charlie Alfa Tango informa que perdeu o contato com a Centro Recife e vai fazer uma coordenação livre, ok? Gente, o Oxalá 6315. Charlie Alfa Tango, o Salvador está ciente. E 2 na meia. O meu Oscar, a transmissão continua ruim. O 03 está no trabalho da torre, mil pés, pronto para girar a base para pouso final. Confirme, o Olimpo 03 é pouso final? Motivo. 3216, desconsidere a última informação, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, está 3216. Olimpo 03, autorizado, gira a base para pouso final, aguardando pista livre. É gerando base para pouso final, Olimpo 03, aguardando pista livre. Só para informação, será o número 3 para o ponto de espera, gente. Estimativo, está ciente. Livre tudo. Minha 315 atingiu 070 em 1 minuto. Minha 315 desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000 no 0 no 3, obrigado. Segue via Alfa, me chamando de Juliette, Alfa Tantan. Gol no 754, dá presente direto Campina Grande. Obrigado, Campina Grande 54. Autorizado, 12 graus, 10 nós, 1013, pista 10. Livre pouso na pista 10, Olimpo 03. Vem aguardando. Usa para 200 nós. 300 para 5. Captando Lock 5595. 5595, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, grato, senhor. Salvador, muito boa tarde. 5595 no localizador, transfere. 5595, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Sim. 35240 tem condições de incrementar a velocidade até Duna? Afirmo, senhor. Por gentileza, até Duna 5240. Vai manter. 5 altímetro marca 1013. Alfa 2953. Azul 4089, vai contornar o patim de Alfa. E quando no ponto de espera, 118.95, altímetro 1013. No altímetro, sete dias via Índia e Alfa, pode ser a chama a torre. Afirmo, o Alfa Tango Tango vai, assim que o tráfego da Azul liberar, o seu ingresso via Juliette para o pátio 3. Fica atento ao tráfego da passaria de impulso no pátio. Jogador no meio, pode ingressar na pista? Negativo, mantenha a posição. mantém a posição da 326. Mantemos, escuta a guarda cópia, por gentileza. 83. Levando 394, ciente da mais autorização, Galeão. 394, número 4, para cópia, mantemos, escuta a guarda. Guarda. Colocou no nosso esquadro, informação mais, pode pedir autorização, Marcelo. Número 5 para cópia, gol no 924. Dando. 595, cheque o trem, pouso autorizado, pista 90, 920 graus, 10 nós, 1013. Ciente livre, pouso 5595, baixou de trabalho. 380. Número 6 para cópia, mantemos que eu guarda total. Número 7, não se escuta. Gilete, tango Zulu, pronto, cópia. Marcelo, Vitor Bravo, mil pés, decola do nosso 7 no Axé, após decolagem direita. Aciona 01 no 46 no transponder, 120 decimal 8, controle. Isso, alinhar e manter. Após o trip ali, mantém, não. 190, 32 no meio. Tá autorizado o voo local, mil pés, cotejamento correto, pessoas a bordo? Posicionamento de táxi, 112.95, 1.013 altímetros. 2230 para táxi, 55CAB, Salvador, 410. Gente, vai até a saída do Pátio 3, aguardando para prosseguir, passarelo. Ok, até a saída do Pátio 3, aguardando para prosseguir. Confirma os dados, por gentileza, passaredo. Bora, 55 também, Salvador, 4 e 10. Chame para o táxi. Salvador, Papa Tango, Atalho Matango. Prossiga. Alfa Fora do Galpo Campo, instruções. Pátio. Pátio 3, senhor. Vertical de Lauro, reporte. Vertical de Lauro, chamará. Torre Olímpio 03 está na delta para cruzamento da pista. O trip já passou na frente. 5595 aos 47, direita 1219. Direita 1219, muito boa, 5595. 03 inicialmente mantém a posição, aguarde para cruzamento. Mantendo a posição, aguardando para o cruzamento, Olímpio 03. O passarinho do 2230 vai seguir o tráfego da Azul via Índia. E Alfa, quando o ponto de espera, 118.95 altímetro 1013. Ok, vai seguir a retaguarda do Azul aqui, o ponto de espera é 18.95. Então, 3805 condicionado. Após a passagem do ATR da tripla sua retaguarda, está autorizado o push, me chama quando táxi. Após a passagem do ATR da tripla, está autorizado o pressionamento, então 3805. Solo, muito boa tarde, 5595, livrando a sua escuta. 5595, muito boa tarde, vai prosseguir via Alfa, manter posição antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, manter posição, 5595. Da 3283, pronto, cópia. Solo, só uma confirmação para 3805, a gente espera o passaredo ou o trip lá atrás? É o passaredo, comandante, o trip vai ingressar no pátio, pro 03. 3883, 3834. 05 copiou, é o tráfego da passaria da sua retaguarda. ...5240, cheque o trem, 120 graus, 12 nós, 1013, pouso autorizado, pista 10. Achar travado, pista 10, autorizado, 5240. Correio, o hotel de Matango, está na vertical de Lauro de Freitas, 3 milhas fora, visual com... Ok, o senhor vai prosseguir até o través norte da torre, o Hotel Limatanga, aguardando para prosseguir para o pátio 3, ok? Vai manter o través norte aguardando. Vai manter o través norte da torre aqui aguardando para cruzamento. 3216 aos 49, 1208, boa viagem. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 3216. Saída Momo. Votan 3216, contato radar, sobe o 370, saída Momba. Sobe o 370, saída Momba, Votan 3216. Salvador, boa tarde, a Xené 6315, passa externo, baixar chegar. 6315, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Bora, seco. Céu Lima Tango, visual com tripla, retaguarda do mesmo, prosseguindo para o pátio 3, sem interferir com as aeronaves no pátio. Hotel Lima Tango. Positivo. Salvador, boa tarde, é o Gono 333, ciente da informação Mike, autorização de tráfego para São Paulo, aeroporto São Paulo. Gono 333, número 4 para a Copa, mantém escuta agora. Mantém escuta, Gono 333. Matango, considere aos 50 para a nova decolagem 1895. Decolagem, 6315, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, 930 graus, 10 nós. Divina 10, baixou, travou, 15. 2240. Afastado de Salvador, agora 67 milhas. Rude Bonf, para interceptar a chegada Bonf. Bonf, correto, número 6, baixou para a descida. Salvador, no 3216. Poderia uma proti. Proti? Pode fazer ação por dentro. Fala da 10, contra o perfil da saída da aula da Bridge. Onde intercepta a Upper Zulu 10, Map Lúvito Barbacena. 5537 ao transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Da 3-0, decolada 10, da Euleda Bridge, Perzulu no 0, SMAP, Barbacena, Transponder 5537, contra 208. Seja mais correto, chama como pronto para o posto. Morapó. Max Juliette Salles, bom dia, mantém escuta a guarda, número 3 para a cópia. No meio, tem condições de curvar na proa de Abuco, Alfa Bravo, uniforme, Charlie, uniforme? Afirmo, Abuco. Positivo, Pro de Abuco subindo restrito ao nível 310, solicitação do centro. Abuco na Pro então restrito nível 310, 3216. 215 ao 52, direita, 219. Direita na Fox 219, ok. Ô, 6315. Você vai iniciar o push agora. Positivo, até o trabalho do meio agora, 60. 08, boa viagem. 208, obrigado, boa, até o retorno. Oi, boa tarde, o Azul 4089, quanto será a 4089, boa tarde, após a rolagem do TAM, alinhar e manter. Após a linha manter, 4089. 3193, decolagem autorizado, não 30 graus, 12 nós, picho no zero. Olimpo 03, frequência livre, boa tarde. Liga frequência, boa tarde, obrigado pela coordenação, 03. 4 cópia. Prossiga. Autorizado para Maceió, 350 ao nível, sou decolando 10. Compro o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. 5541 é o transponder. 120 decimal 8 é a frequência do controle. 350 aprovado, Maceió, vamos lá de voo, decola no zero, esquerda, Puca, Rio Maracaju, 5541208, reporte no zero. Cumprimento correto. 2230, ponto zero, meu Deus. 2230, boa tarde, após o azul alinhar e manter. Após o azul alinhar. Tudo bem. 4116, desça para 2000 pés, ajuste 10013, livre LS, reporte estabilizado. 2000 na 0 na 3, autorizado elétrico, transferizado, azul, 4 anos. Estou, mas escuta a guarda, por gentileza. Ah, comando 394, depois estacionamento, portão 5. 5447 está pronto para o estacionamento. Golno 394, ao número 2, mantendo escuta e aguarda. 35447, ao número 3, mantendo escuta e aguarda. Aproximando antes da Juliette, o Xané 63 ou 95? Mantenha a posição antes da Juliette, aguarda, Xané. Xané. Iniciar a decolagem, vamos com Proa Norte, então. Não interfira com o Xané na Taxiway Alpha. Com Proa Norte, está autorizado, Hotel Lima Tango. Positivo, da presente Proa Norte. Vai esperar uma avião passar aqui e decola na retaguarda dele. Afirmativo. O vento no 130 graus, 12 nós, o Hotel Lima Tango. Tango. 4089, para informação, um esquilo. Agora, cruzando... Sua proa, não interfere, decolagem autorizada, não 30 graus, 12 nós, 4089. Livre decolagem, 4089. Decola da 10, compra o perfil da saída da... Correção, compra o perfil da saída da Euleda Eudes, onde intercepta Perisco 50, procede conforme rota. O nível autorizado é o 380. Aciona 5531 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Primitivo, copiou 380 para Florianópolis, via Whisky Uniform Whisky 50, decolando pista 10, Madael, no perfil Leda, e acima 5531, no transponder 1208, total 9903. Cotejamento correto, me chama quando pronto para puxar. Chamarei quando pronto, 9903. Para o táxi da 3805 com 150 a bordo, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. Prossegue em Alfa, ponto de espera 11295, altímetro marca 1013, tem bom voo. Índia Alfa, 1895, ponto de espera da 3805. Gol no 600, segue o tráfego da TAM via Índia Alfa, ponto de espera 11295, altímetro 1013. Segue o TAM, ponto de espera 1295 no 600. O Xané 6315, assim que o tráfego da Gol ingressar, o seu ingresso é via Juliette para o 03. Oi, Chico, observando o tráfego, após o 037. Alfa Tango Tango, estou autorizando até a sede do pátio 3, reporta na saída para o cruzamento do pátio. Reporte ideal de descida. Reporte ideal de descida, abraço. O tráfego da Xané parquear no 03, estou autorizado, puxo no 02. O tráfego do 3, parquear, tá iniciando, tá 3, 2, 2, 3. Gol no 333, pronto, cópia. O número do 7, pronto, gol no 333. Tá autorizado para Congonhas, 360 nível, sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eleta Bridge, onde intercepta peso Onoéia para voltar o Zulu Trivia, após decolagem, curva direita. Aciona 5561 no transponder, no 208, a frequência do controle. Autorizado nível 360, decola da 10, mas saiu na saída da Euleda Bridge. Tá preso do 16, bravo até o Zulu, CT Trivi. Decola com curva direita, 5561 no transponder, 120, decimal 8 ao controle. Gol, 1333. Atendimento correto, chama quando pronto, puxa no 08. Camarada no 08, 1333. Bom, trabalhador, boa tarde, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, boa tarde, prossiga. Você era 2733 para o táxi, chama a torre em 118.95. Golo 924, mantemos escuta e aguarda para push. Aguarda. 4-1 no meia, checado o trem, 130 graus, 12 nós, 1013, pouso autorizado, puxa no zero. Pouso autorizado, azul 4-1 no meia, baixar travado. Solo, 35447, gostaria de saber quanto tempo mais para a ligação. Agora, comandante, está autorizado para o estacionamento, chama táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, 447. Golo 394 da Gol, está autorizado para o estacionamento, chama táxi. Eu vou chamar essa semana táxi, Gol no 394. Gol no 924, coordena com a equipe de solo, tem uma nave de pequeno porte contornando o pátio, pode ser mesmo passar a sua retaguarda, se eu não me engano é o Charlie 402. Tá acordando com a equipe de solo, me chama quando pro táxi. Tá ok, então pode passar de Cessna 6322, Salvador, Tracajão no 7. Tracajão no 7, qual foi na matrícula da aeronave? 2057. Tracajão no 7 pro Galeão, tá autorizado nível 260, conforme solicitado. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta Pesulu 10, SMAP Luft, Babacena Toquim, conforme rota. 5504 é o transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. É, 10, 3275. Primeiro para o Galeão, decola da 10. Ele é a da El, 04, e a rota conforme a rota do campo. Me transponder por gentileza, Tracajal no 7. 5504. O acionamento é a critério, se chama quando pro táxi torre em 118.95. O altímetro marca 1013, confirme pessoas a bordo. 1-2 a bordo, padrão. Tente para acionamento táxi 118.95. P3, até a próxima, Tracajal no 7. No 0, com no 3. Silencio, patrão. Gente, comandante, seu plano veio com erro pra gente, preenchido pra Belo Horizonte, tá ok? Eu vou checar aqui, só um minuto. Salvador Ground Control. Good evening, Ocean 6315, gate number 1. 6315, stand by, secure. Expect to dial departure, Leda Bridge, transition. Salvador, ground control, good afternoon, Ocean 6315, gate number 1. And mic information, it's secure to destination level 340. Yes, sir, stand by, secure. Stand by. Fala, Salvador, andou 4 anos na meia, livrou nosso escudo. Táxi lento, via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, repórter. Táxi, 2733, táxi até hotel, da hotel, mantém a posição. Hotel, tá, mantém a posição, por contra do táxi. No 600, alinhar e manter. Charlie, entre em contato com a sala S, o plano que eu recebi do senhor, a rota está correta, porém, está preenchido para Belo Horizonte. 5.000, 2.000, deixa para 4.000, ajuste 1-0 no 3. 4.000, 3 é o ajuste, 6.000, 2.000. Pessoas a bordo, trip? 7-0. Vai manter o setor e aguardar. Tá mantendo e aguardando, 547. Salvador, gol no 333, portão 8, solicita pushback e acionamento motor. Gol no 333, mantém o setor e aguarda. Cumpriu a minha instrução, Mike Juliette Charles? Cumpriu pra Belo Horizonte? Tá, eu vou pedir uma rota aqui, que a sua rota também tá errada, entendeu? Elas entram em conflito as duas, pra falar a verdade. Vou pedir uma autorização pro centro, só um minuto. Charlie, na escuta? Bom, o centro Recife não autoriza a sua decolagem porque o seu plano está incoerente. A sua rota é para Brasília e o seu plano é para Belo Horizonte. Eu solicito que entre em contato com a sala IS e refaça um novo plano, por gentileza. Comandante, a gente está trabalhando para melhor atender o senhor. Eu não posso liberar o senhor numa rota incoerente com o destino que o senhor pretende ir. Então, assim, quem autorizou o Centro Brasília, o acionamento foi a critério do senhor, então eu não posso me responsabilizar por isso. É somente em contato com a sala ES. O máximo que eu posso fazer é solicitar o centro que agilize. Qual é o destino que o senhor pretende ir? Gente, vai coordenar com a sala S e vamos ver o que a gente pode fazer. Você vai ter que aguardar. Prazo. Livre. Obrigado. Zona 394, pessoas a bordo, por gentileza. 1958. Gente, aguarda só o início do táxi do tanque. Altar 3283 para o táxi. 1942, Recife, Small Snap. Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro, marca 1013, tem bom voo. Valeu, Índia Alfa, ponto de espera 295, altar 3283. Bono 394, segue em frente em Índia Alfa, no ponto de espera 118, decimal 95, altímetro 1013. Índia Alfa, 295, 1013. Azul 4196, está na Alfa, antes da Juliette, visual com gol em cima, tá? Gente, eu vou liberar até uma TR da trip também, a retaguarda, vai sair do pátio 3, mantenha a posição em aguarda, por gentileza. Sim, senhora, mantenha a posição, azul 4196. O trip 5447 vai seguir em frente em Índia Alfa, no ponto de espera 118.95, o altímetro marca 1013. Em frente, ponto de espera da 10, 118.95, 1013, azul. Salvador, Gona 333, portão 8, tem previsão? Gona 333, mantém a posição aguarda, por gentileza. O azul 41 no meia para informação, seu gate é o 08. Está ocupado por um tráfego da Gol, que já solicitou PUS. Porém, está sendo efetuado um táxi 09 da Gol, que solicitou no 10. Só após a passagem da mesma que eu posso liberar o PUS do 8. Então, solicito que mantenha a posição e aguarde. Sim, senhora, 41 no meia. Teria possibilidade para o 4196 coordenar uma outra posição? Acho que tem a 4, a 5, a 6, a 7. Eu estou ciente, mas é uma coordenação junto à sua empresa e à Infraero. A gente pode solicitar aqui, mas só com a liberação do mesmo. A gente está pedindo aqui via telefone. Muito obrigado. Oceané 6315, ready, copy? É pra 2000, ajuste no 0 no 3, livre LS, o 5626. 2000, 626, tá livre pro cruzamento. Mara estabilizado. Tio Romeu, tô levando Paripe? 394, pode esperar dar no 0. Por gentileza, eu não compreendi. Você já está pronto para o táxi? Estou ciente. Então, eu tenho uma aeronave no 8 para iniciar o push, só assim que o azul pode ingressar, entendeu? Se eu conseguir parquear até o 7 para liberar o 8, sem problema. Daí que eu não tenho contato visual com esse setor. O Gol no 333 coordena com a equipe de solo. Está autorizado o push no setor. Fica até a aeronave da companhia que encontra-se no trabalho. Ok, em coordenação com a equipe de solo, o Gol no 333 iniciado. Obrigado, aeronave da companhia. Bravo Delta, 27 milhas, para o cancelamento. Edio, Bravo Delta, modificado ao Zuno 608, procede descida para 1.500 pés, ajuste 1.013. Para 1.500, 1.013. Espera, torre, 118.95, altímetro marca 1.013, gol 924. Obrigada, até a próxima. Negativo. Gente. Final, cheque prepuso, tô em 1895. 1895, 626. Controle Salvador, TAN 3283. 383, contato, sobe ao nível 190, sai da PUCA. 190, sai da PUCA, então 3283. Passaria 2830, autorizado por 180. Cuidado, 2830, 180. 180, 2830. Ground Ocean 6315, again, gate number 1, we have a mic information. It's a clear destination, level 340. Kirst Guarulhos, Ocean 6315, flight level 360, runway 10, dial, depart left alpha heading Leda, after Leda, bridge. When you intercept the runway via Upper Zulu 10, bridge Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 3. It's Coke 5572 and frequency approach 120.8. Clear to destination level 360, depart the runway 10, and dial Lida and then bridge up to 16, Bravo Hotel Zulu, and so on. And 5572 is call code and after the part call 1208, question 6315. 3562, chega o trem. 5626, senhor, boa tarde, o trem ainda está em cima. Primo, trip 5626, confirmando, pouso autorizado, small, 30 graus, 109, 1013. Livre o pouso, trip 5626. 394 aos 11, controle 1208, boa viagem. Controle 1208, 1394, boa tarde. Autorizado, Juliette, para o 08, obrigado ao Gol 1933, bom voo. Bom voo aí. Boa tarde, no 394, contato radar, sobe o nível de voo 360, na saída da EL. 360 da EL, Gol 1394. Gol 1600, Recife 12545, secundária 12685, bom voo. 12545, da noite, sem olhada, Salvador, boa tarde, 354, está pronto, ponto zero. Tem um ponto zero. Tracajá 17, autorizado ingresso na pista, reporte aliado e pronto. Direita, 1219. Salão 219, entre 5626. Três, 283, chama o centro Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2085, boa. Eu 5626, muito boa tarde, prossegue via Alfa e chama antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, 5626. Alinhar e manter o número. Posso pra Cajá, após decolagem do mesmo, alinha e mantém na 10547. Pra Cajá tá alinhando e pronto. Pra Cajá 17, decolagem autorizada, 130 graus, 109, bicho 10. Decolagem pra Cajá. Positivo. Comandante, eu tenho uma aeronave da Trip, uma TR, que vai ingressar via Juliette pro pátio 3. Após a passagem do mesmo, está autorizado, ok? Positivo, check. O 35626 ingressa via Juliette para o pátio 3, a posição é a 04. Via Juliette, pátio 304. Boa tarde, no 934. Inicialmente mantenha o ponto de espera. Sete pro de Paripe, Paripe rotatória, reporta Paripe, Juliette Angulo. Mike, Juliette Romeu, controle. Mike, Juliette Romeu. 5, controle, 1208, boa viagem. O 08, obrigado, até mais. Cajal no 7, contato radar na decolagem, estado 260, Seda da El. Seda da El, Seda da El, Tracajá. Levando a 394, solicita voo abrir. Aguarde coordenação. Certo. Água Delta. Vai entrar na perna do vento, 190, aguardando. Para girar. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, controle. O 447 da Trip, decolagem autorizada, 930 graus, 12 nós, pista no zero. Para informação, eu tenho uma aeronave de pequeno porte à sua esquerda, vai ingressar a perna do vento da 10, não interfere. 5447. Pela informação, autorizada a decolagem para 5447 da Trip. Pista para Salvador, positivo? Vou ir na proa do corredor Veracruz para ingressar nos corredores Charlie Alfa Tango, confirme sua altitude. 3.000 pés, o Charlie Alfa Tango. Poderia confirmar a distância que mantém em Salvador? Solo voo 1333 para instrução de táxi. 169 a bordo, 3 horas e 52 minutos de autonomia, alternando o galeão. Exato, com trem baixo checado. Gente, gol 1333, taxa até ponto de espera da piscina 0, via pátio de alfa no ponto de espera torre. No noite da semana 95, ajuste na 012. Poderia, por gentileza, confirmar somente a autonomia? Autonomia 3 horas e 52 minutos. O táxi está autorizado até a 10 via pátio, via Alfa, 1895 para monitorar, 1012 é o ajuste, 1333. Flash, vamos lá. Obrigado. Fabrício. Confirme. 1394, quando possível, para de bridge. Chama o centro 394-1251, bom voo. 351, gol 1394, boa tarde. Controle Salvador, 35447, decolou, mantém a proa. Trip 5447, saída Momo, subindo ao nível de voo 200. Momo 200, Trip 5447. Chama Recife 1288, secundário 260, bom voo. 1288, 260, obrigado, até a volta. Puxané 6320, chama do centro, o qual chama do controle? Prossegue até o 50, pro Agitap, chegada Mari. Tá, controle? É 326, prossiga. Desce ao nível 150 pro Admar. Estou aguardando a autorização. Volta ao 20, direita 1219. Juliette, pega o controle. A escuta, senhor. Poderia tentar uma ponte com o Mike Juliette Romeu, mesmo que está sobrevivendo a área próxima a Paripe, e ver se ele copia o senhor? Mike Juliette Romeu está na escuta do Juliette Romeu. Tripulagem, para confirmar a posição dele, se ele mantendo o voo próximo a Paripe. Eu gostaria de saber que tipo de informação do Mike Juliette Romeu. É a posição dele, se ele continua mantendo o sobrevoo perto de Paris. Mike Juliette Romeu, eu gostaria de saber a sua posição. Ele continua sobrevoando Paris. Positivo, controle, permanece sobrevoando Paris. Gente, grato pela ponte, Juliette Tango Zulu. Reporte visual com campo para transferência para a torre. Ok, reportada visual, acabamos de passar. 0-1-2. O Juliette Bravo Delta está condicionado após a passagem do total. Ingressa via Juliette para o pátio 3, ok? Bora, Bravo. Após o total, ingressa na Juliette para o pátio 3. Tango Mike, Juliette, Charlie. Pátio que se encontra e pista que decola. Boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Está autorizado para Brasília, 360 é o nível. Sou da cola da 107, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Elefa, após decolagem curva à direita. Prossegue via Upper Zulu 17, Fox Romeo Mike, conforme rota. Aciona transponder 5555 e a frequência do controle 120 decimal 8. O código transponder 5555. Pessoas a bordo, por gentileza. 3 a bordo, 4. Acionamento e táxi, vai chamar a torre em 118 decimal 95. O altímetro marca agora 1013. Solo Salvador, muito boa tarde. Trip 5486, centro da November, pronto para a cópia. Trip 5486, muito boa tarde. Mantenha-me escuta agora para a cópia, por gentileza. A sua. 1333, decolagem autorizado, 120 graus, 10 nós, xixi no zero. Autorizado, decolagem da 190, igual no 333. Total 9943, ponto de espera pronto. Gente, é ponte visual com local, mais que o Dati Romeu. Mais que o Dati Romeu, agora visual, grato. Chega. Frequência, bom pouso, Mike Juliette Romeu. Tá, segura a frequência, bom trabalho, Romeu. Salvador, o Tracajá tá cruzando o 60. 0 graus. graus, 10 nós, Tango Zulu. Baixo travado, livre pouso no 7, velho Tango Zulu. Gol no 333 aos 25, controle 1208, boa viagem. 208, boa tarde, obrigado, 333. 351, 3195, vai cajar. Fala, camperano, bom voo, bom voo. Controle, boa tarde, é o gol 1333, passa 1500 metros. Bono 333, contato radar, sobe o nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL 360, Bono 333. Galhofa Tango, prossiga. Tira para 1.500 pés, Charlie Alfa Tango. Atingir 5.000, acho que é 6320. 6320, desça para 3.000 pés, ajuste no 0, com no 3. 3.000 na 0 da 3, na 320. No 3, decolagem autorizada, no 2 graus, 10 nós. Tá, libra decolagem, total 9 no 3. Juliette, Tango Zulu, aos 2.6. Vai ultrapassar a taxi Papá. Vai fazer o 180 e aguardar para reingresso. Tango Zulu. Juliette, Charlie, livre ingresso, é forte, alinhado e pronto. Salvador 3547, após a posição bombo direto do Barreiras. Positivo. Do meio da trip, cópia. Firma, forte. Autorizado Leão Sóis, nível 200. Decola da 1 a 0, curva esquerda após, com perfil Momo, Cogbo, após direto. Acenando transponder 5557, controle Salvador 120, decimal 80. Decola nível 200 lençóis, 1-0, curva esquerda, Momo, Cogbo, direto após. 7, transponder no controle 208, chamando meus para o carro. Pode ser. Perfil 9903. Estamos em condição de prosseguir direto, olhando. Você temos uma aeronave já na saída, é um 737-800 total, mandei no perfil para separar para você. Positivo. Mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Salvador Brown, Ocean Air 6315, gate number 1 for the push. Stand by, Ocean 6315. Desça para 2.000 pés. Ajuste permanece correção. Ajuste no 0 no 2 agora no momento. Está livre, a final DLS X-ray da pista 1-0, reporte estabilizado. 0 no 2, reporte estabilizado, China 60, 132 no pé. Salvador, China 6142. 6142. Informação em curso é novembro, guarda cópia Recife 357. Mas cedo, 100 de novembro, mas fica pra cá. Ladinho! Protaxi 35486, PAB 40, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. É frente, trip 54, também segue sem frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera, torre 1-1 direcional 95, ajuste 1-0, 1-2, bom voo. Segue via Índia, ponto de espera, torre, obrigado, boa. 1-6-4-8, desça nível 050, chegada mais. Descida ao nível 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, bola 648. Desce agora. Power, chegada a 326, 6000, pode conseguir descida 2000. Positivo, 2000, ajuste 1-0, 1-2, aguardando a autorização da final. 2000 aguardando. Gol do farol, o Thiago Fotango. Né, Thiago Fotango, condições visuais. Atente ao tráfego, temos um tráfego que está sem contato com o controle, a última informação que ele nos passou, estaria sobrevoando a base de todos os Santos a 500 pés, é um Alfa CA-500. Ele tentou a ponte com o Papá Romeu, Hotel Eco Bravo, está chamando como Ibama 07, para ver se o senhor consegue, se o senhor está mais próximo da área. Coordination for Bravo Staff Report, Red Fox Tex. Oceané 61142, cópia. Juliette Charlie, montado na rodada de colagem, sobe o 360 Arbor. 360 Arbor. Prossegue na Peruíche 58, vai colar da pista 1-0, curva esquerda após. Cumpre o perfil Pulca, transição Caju. Acionando transponder 5-0-0-1 e controle Salvador em 120, decimal 80. Zero, autorizado, recinto, decola da 10, da Puca, Caju, 5001-1208. Final do procedimento ILS, X-Ray, reposta estabilizada. Nível reportaramento, 326. Gol 1-333, controle. Sim, na escuta, prossiga. Centro Recife, 1251, secundária 3395, bom voo. Ambiente, 251-3395, muito obrigado, boa tarde, 333. Trip 5447, Recife, na frequência 1288-1260, bom voo. Recife 1288-1260, grato 4447. Xené 6320-32. 6320, pouso autorizado, no 50 graus, 1-2, nós, 1012. Trip pouso, Xené 6320. 5486, como um foguete aos 33, 1208, boa viagem. Como um foguete, trip 5486, 208. Tirar onda é dose, hein, Babel. Um torpedo, excelente. Deputado localizador 6326. Controle Salvador, trip 5486, como um foguete ou fora, perfil da Momo. 5486, contato radar decolagem, livre extensão 200 na saída Momo. 200 Momo, assim que possível, lençóis. Muito obrigado. 63 está estabilizado. Puxando 6326, completa ILS X-Way, chamando torre 198, decimal 95. 3895, boa tarde. Salvador, 6326, estabilizando baixada travado, 1-0. Boa tarde, 6326, continue a aproximação, aguarda pista livre, medidor. Aguardando, 6326. Total 9903, cruza 160, por sair da presente epidécia. Solicite agora o centro Recife, frequência 1-3395, alterna 1251. 3395, 2525, boa tarde. Alternate is Galeão, Rio de Janeiro, 4 hours and 50 minutes of endurance. Regional 6015, cleared. Taxi via India, Honey Point Tower, frequency 1-8-95, QNH-1012. 1012, 28, taxi by India, and then on the old short line, 18995. Can I 6315? Controle, o 3P5486, se possível, puder aí, no, sem atrapalhar, direto Lençóis. Vamos coordenar com o centro, comandante, aguarde. Obrigado, colega. O 648, completando a Mare, livre descida para 2000 pés, o altímetro na 012, reporte do localizador. Pode desconsiderar o estilo de intacto. Ok, então, 312, portal estabilizado aqui, o 2000, com 648. Delta. Autorizado cruzamento 1735 até o hangar da Taipei. Salvador Tower, good afternoon, Alternate 6315, ready for takeoff. Alternate 6315, line up and maintain, runway 10. Line up and wait, runway 10, Alternate 6315. Livre por de Lençóis então, vamos voar, obrigado, 86. 326, solo 37, livre à direita, solo 121, lecionou 9. Direita 219, boa tarde. Runway 10, clear for takeoff, runway 10, into 110 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, Alternate 6315. Da Juliette, para ingresso. Alpha, antes da Juliette. Ok, não recebo informações do seu transponder, Charlie Alpha Tango, aguarde transferência de comunicações voando o farol de Itapuã. Acionado 5513, quando o Charlie é acionado. Charlie Alpha Tango, chame torre agora, 1-8-95. Consegue receber o 513? Devido à altitude, como eu já estou pegando o alvo bruto primário. Ok. Torre Papa Romeo, Charlie Alpha Tango. Papa Romeo, Charlie Alpha Tango. Ajuste no 0-2, vento 1-3-0 graus, 1-0-9, continue a aproximação. Reporte no farol de Itapuã, confirma a intenção, é pouso na 3-5 ou não, no 7? Não, no 7. Tentão da presente, já está autorizado girar baixo pela direita e cruzar o eixo de aproximação na 1-0-2-8, reporte na final da 1-7. Reportará no final da 1-7, o 0-4. Agora.